Torre 1896, estabilizada, X-ray down no zero, baixou e travou. Autorizado, avistado, vento 90 com 7. Repouso na 1-0, bom, ainda vê, boa noite. Nossa, 3 anos, 2, pega para a meta, não, 612, já. 312, está autorizado, push. Deixando livre a entrada do porta 612. Bora para o tanque, está 3 anos, 2, iniciando o push. Mano, realize push, deixando livre a entrada do portão, ok? Estou bloqueado, ok? O 312, realiza o push, deixando livre a entrada do portão, ok? Ah, copiado, deixará o 612 livre, então. 805, cautela e segurança, portão 612, assim que o TAN libera o portão. Aqui é ciente, chegou o 4062 completa aqui na torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado. O Oceano 62 foi separado 2 mil pés. Devo separar 1809. Eu posso estabilizar. Vai iniciar a redução Oceano 62, depois. Torre Salvador. Boa noite, Azul 4062, final de 6 milhas e meia. Estabilizado no ILS, baixou, travou. Tenta Azul, conta aproximação, avistado, aguardando o cristalino. Vai. Tira 62, depois eu sigo o tráfego no final, está com 1,5 de grau. Tira 62, depois. Já está iniciando a redução. Meia solo 22, ele vai à direita 219 solo, bem-vindo. Obrigado, 219, à direita, bom, 896, obrigado. O Salvador. Boa noite, eu vou no 896, levando a segunda. Boa noite, 96, boa noite, taxi Alfa, reportando o seu Juliette. Alfa, seu Juliette, reportará gol no 896. Europa 084 Ground. Europa 084, go ahead, we are having a problem with the loading and we are looking for some bagas. Good. Do you have his weight to push? Negative, we think it will be about 5 minutes more, 5-10 minutes more. Roger. We'll call you on the day. Oceano é 62, depois. Oceano 6258, completa aqui na torre, 1895. 1895, 6258. Rádio Juliette, 1896. 1896, né, manter posições da Juliette. Faltam previsto inicialmente 1-0, tá ocupado. Ok, vai manter então antes da Juliette, portão previsto 1-0, 896. Está 3152 com 1457 agora, 2 horas, Aracaju. Autorizado táxi índio, ponte para 1-02-895, chegou 1-05, está 3152. I-15, 1-05. Solar 62, bem-vindo. Solar 25, livrando 219, solo. 219, obrigado. Solar 58, pouso autorizado, vento 190 graus, 7 nós. Level 11, 6258. Sol Salvador, azul, parceiro, 62, livrando a 6. 062, táxi Alfa, ponta, espécie LED. E Alfa, reportante do Cidade, que está certo. Bom, Salvador, muito boa noite, Golo 7 para copiar a apresentação Aracaju com Alfa. Golo 714, Aracaju 230, autorizado. Colapso 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120 decima 8, aciona 5061. Entra 230, tem cola da 10, esquerda, esquerda por Caracaju, Caju. Controle 1208, controle 4061, vou no 714. Correto, rebota busco para 714. Oceané 6258, bem-vindo, 27 solo, direito 219 solo, ao livrar. 219 ao livrar, 258, táxi Alfa, repórter antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 6258. 2, decolador 29, controle 1208, morro. 208, boa noite. Salvador, muito boa noite, São 3152, na Boca Zumbi. São 3152, contato radar, sua para o nível 330, saída Boca. 330, saída Boca, São 3152. Localizador, da 0 a zona 133 completa, torre 1-1895. Gol no 896, taxia 43, posição 09. 43, posição 09, gol no 896. Azul 4062, ingresso a Juliette, portão 01. 33, tem pista livre, pouso autorizado, vento 080 graus com meia dúzia, check 30. Posição 0, aguardando o vento 2, azul 4133. Gol no 896, considera manter posição, guardando, ok? Guardando, gol no 896, SSL. Achou, travou, azul, Brasil 33. Sim, pouso autorizado, 080 graus, meia dúzia. Ele pôs no 0, azul, 933. Salvador, boa noite, ou corrigindo, bom dia, gol 994, com informação Alfa, portão de número 3, para autorização Maceió. Gol 994, Maceió, 350 autorizado, via, é com a pista no 0, com a esquerda, sai da PUC, transição Zumbi, controle 120.8, aciona 5070. Autorizado 350 Maceió. Conforme a rota do plano, decola a pista 10, curva esquerda posta, compreendeu o perfil PUCA, transição Zumbi. Controle Salvador 1208, aciona 5070, transponder com 1994. Rota pronto, puxa, com 994. Formará 994. Solo 4 0062? Solo. 23, ó. Estacionamento. A posição 1, nós estamos aguardando a posição para poder prosseguir o estacionamento? Negativo, a posição 1 está ali, porém a aeronave à frente está. Está conflito a posição da sua posição de destino. Está sendo as 8 com a companhia e o COA, centro para essa aérea aqui. Estou aguardando. Salvador, o Azul 9133, está na Alfa, aguarde instruções. Avião 33, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Você saberia nos dizer se nós vamos para o PAC 13, posição remota? Afirmo, está previsto para remota. Só pelo Notam, aquilo à esquerda está interditado, então vai vir a Juliette mesmo. Tá, afirmo. Fala, boa noite, 96. Boa noite, 96. Eu nem informou que talvez vai ser o 8 aí pra gente. Tem como taxar até o através do 6? Tá aguardando o 8? Pra liberar? É porque eu não tenho ainda confirmação, aqui tô aguardando. Tá ok, então, o 8 tá vendo, aguardo. Gol na 714, tem sistema push? Solo? Tem estimado de pushback? Ainda não, senhor. Gol no 714. Sim. Cheio tá cara. Companhia que aguenta isso. Assim. Solo, Salvador, gol 1606, bom dia, informação Alfa, autorização Campina Grande. Gol 1606, Campina Grande, 390, via peso 1-0, Neuma, poste direto, né, cola pista 1-0, curva à esquerda, sai da PUC, 30 zumbi, controle 120.8, sendo 5073. Autorizado aqui você, 9-0, peso no 0, Neuma direto, então no 0, primeira curva esquerda, Fuca, Zumbi, 1-2-0-3, 5-0-7-3, para a conta. Ele porta puxa, por 9-0-1. Reporta. Gol no 896, tem condições de ingressar no passe 3, fazer o backtrack e acordar para ingresso passe 1. Afirmativo, 896 então vai passe 3, backtrack e regresso 1. Afirmo, agradeço. Gol no 896. Fala, colocado, gol 4, posição 08, passe 3 para mim. Gol no 714, autorizado push, deixando livre a entrada 08 para a companhia. Entre, autorizado, deixando livre a entrada para a companhia. Gol 714. Gol 8920, com 0, instrução ingresso parte 1, mantém posição através 07, aguarda a companhia livrar a entrada 08 após prosseguir. Portão 08. Entre, pro 08 agora, mantém através 07, o gol no 896, graças. Azul 4062, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, azul 4062. O Xené 6258, Juliette, mantém através do portão 612, portão previsto 07. Corrigindo, o 6258 ingressa via Juliette, portão 07 autorizado, apenas aguardando o gol que está ingressando na Juliette agora livrar o portão. Mesmo. Ok, prossegue e aguarda para o ingresso no 07, o 6258. Azul 9133, Juliette, portão 43. escreveu 9131 Juliette para o 01. 9133 Juliette, pate 3, atento ao sinalizador. Juliette, pate 3, ciente do balizador. 9133. Salvador Europa 084. 084, go ahead. Europa 084, now we are fully ready for pushback. Stand number 10. Roger, maintain position, send advice, make 3 minutes. Maintain your position, Europa 084. Para o taxi gol 1794, está com 156 a bola do Tenão de Salvador, com 1:50 de altimento. A gente vai tentar, Bianca, ingressa no 07, após, segue Índia, multiparador 895, Krengal no 015, ou 1794. A gente está tentando a Bianca ingressar no 07, após o destaque, para o ponto de acertar 1-0, ajuste no 095, gol 1794. Salvador, boa noite, gol 1805, autorização. Confirma, aeronave? É o gol 1805, boa noite. 805, boa noite, só confirma o horário de plano. Tem o 0150, era o PV. Gente, só um minuto, o gol 1805. Agora. Europa 084, clear pushback startup. Control it takes. Roger, clear for push and start Europa 084. Autorizado, além de decolar, vento 070 graus, 5 nós. Além de decolar, 0, Golo 704. Escuta, 1805. Natal, 370, vento 010, decola pista 10, curva à esquerda, sai da fuga, tentando zipar. Controle 120.8, acionando 5022. Autorizado Natal 370 conforme via aerovia Perzulu 10, decoladão 10, primeira curva à esquerda, na Fuca Zipar. Controle 1208, transponder 5022. Essa é a Puxa, boa noite, era assim. Boa tarde. Europa 384, we are ready for taxi. Europa 384, approve taxi via April 1, India, hold point 10, call tower 118, small 95, in 81015. Roger, with Whiskey 91015, taxi to holding point Bravo, runway 10 via India, Europa 385. And tower on 118, 95, confirm. Affirmative. Roger, thank you. Bom dia, 06, eu vim do 5. 06, aguarda, é a postura 30. Serra da guarda, posso ser usado, puxa, fantástico. Guarda, no 4, decolar das 48, controle 208, bom voo. 208, boa noite. Salvador, boa noite, Golo 704. Golo 704, para radar, estou para o 230, saindo a PUCA. 230 na PUCA, Golo 704. Tem algum 9704 solicita? Proceito. Autoriza a Codiana Cajuda presente? É que o Recife aguarda. Ah, escuta. Tower Europa 084, boa noite. Reaching the holding point runway 10. We will be ready for departure. Para 5 por estacionamento, posição 612. Repeat, 5 knots. Clear, line up and take off runway 10, Europa 084. Salvador, novamente com o 714. Prossiga. Existe a possibilidade da senhora fazer um favor para nós e entrar em contato com o Centro Recife, ver se ele autoriza a proa de Aracaju? Seria um grande favor que a senhora poderia fazer. Então, eu estou tentando a coordenação com o Recife, então estou esperando eles atenderem o telefone. Ah, obrigado. Um abraço. 4 e a gente autorizou a sua vadia de Aracaju. Ok, obrigado, Bona 714, Bona Aracaju. Call 024, 5 minutes please. Standing by, Oficial 024. Golfa 0, take 4, airport now 5-3, control, departure, frequency 120.8, boa noite. 4-0, decimal 8, 0-8-4, thank you, boa noite. Salo Gol 896, boa noite. Boa noite, on air, bom, Buca de Parcer. Rafa 084, radio contact, climb flight level 370, Buca de Parcer. Climb flight level 370, Buca de Parcer, Europa 084. Rafa 70, João Pessoa autorizada, para 58R5, após direto João Pessoa. Rapaz, dona 0, com a esquerda, Brasil, Cuca, Caju, 208, controle, 5072, Santos, manda com 896, rapaz, posição 8. Para o táxi, gol 905, 149, agora 840, Podomia, Fernando Maté. Autorizado o táxi via Índia, última dona 012, 895, legal no 015, gol 905. Índia, ponto 0295 com o Miguel, gol 905. Para o táxi, gol 606, alterna Fortaleza, autonomia 4 horas e 5 minutos, 172 a bordo. Autorizado o táxi, seguindo companhia, via Índia, ponto para 2895, legal 905, gol no B06. Índia, ponto 0, seguindo táxi, companhia, ponto 0582, 1965. Salvador, gol 905, ponto para dar 1-0, pronto. Autorizado, linha decolar, 20-0 graus, meia dúzia. Decolar 1-0, gol 905. Bom, no 7-4, existe 1-2-6-5. Poderia confirmar 2-5? 2-6-8-5. 2-6-8-5, gol no 7-4, obrigado. 606, ponte Serra, pronto. Anima antena, 606. Anima antena, 606. Decolar 258, controle 120.8, bom voo. 208, bom. Controle Salvador, bom dia, gol 1805. Gol 1805, contato radar, suporte nível 370, sai da PUC. 370, não sai da PUC, gol 1805. Gol 994, posição 3, pushback, estacionamento. 994, autorizado, puxa com ataque. Autorizado, informa ataque, 994. Minha 06, livre decolagem, 070 graus, 59. Livre decolagem, minha 06. Europa 084, contact 6 frequency 126.085. 126.085, Europa 084, boa noite. Boa agora ao 02, controle 208, bom voo. 08, graças a Deus, acabou. Controle, voo 06, decola, passa 1500. Voo, o número 06, contato radar, sobre 390, saída por cima. Pouca 390, voo 606. Taxi Gol 1994 com 143 a bordo, 2 horas e 14 minutos, alternado Salvador. Autorizado Índia, ponte para 2895, 995 ou 994. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera, pista no 01895, 994. Bom dia, Gol 994, ponto de espera, pista no zero, pronto. Autorizar a linha decolar, 2050 graus, 4 nós. Linha decola, pista no zero, Gol 994. Solo, é o gol 1896, para o pushback saneamento no 8. Autorizado, pushback saneamento, contact, gol 189. Botará, gol 1896. Sol Salvador, é Portugal 024. Portugal 024, ground. Requesting 18 clearance, Portugal 024. Vai. 994, decolada 07, controle em 208, bom voo. 208, boa. Gol 994. Gol no 994, contato radar, vou para o 350, saída PUC. Positivo 350, saída PUC, 994. Fusão 40, voo 606. Recife no 2685, voo no 606. 2685. 2685. Obrigado, até daqui a pouco. Have your pen, stand by to clear us. Solo com 896 para o táxi, com 161 a bordo, 2 horas e 17 de autonomia, Maceió alternativo. Autorizado táxi em Índia, ponte para a torre 1895, que negócio 0 no 5, gol no 896. 1015, 295, eu estou ponto de espera, 10, gol no 896, agora aí. Salvador, bom dia, gol no 896, próxima ponte, 0-0, pronto. 896, autorizado a linha decolar, vento 0-0 graus, meia dúzia. Autorizado a linha área decolar, gol no 896, obrigado. Gol 1994, Recife, 126, decimal 85. 2085. meia decolada agora, às 14, controle 208, bom voo. 08, obrigado, boa noite, 896. Torre Salvador 1896, passa 1200, perfil Puca. Bom, 1896, contato radar, sopa 370, saída Puca. 370 Puca, apesaria da presente Puca, Puca 1896. Mantendo o perfil. Mantém o perfil, 1896. Controle, boa noite, TAM 3170, passa 2000. TAM 3170, acendo identificação, autorizado de chegada a mar e desça para o nível 050. Flight level 370 to Lisboa, via up Zulu 10 until India Lima November Oscar Tango. Up Zulu 10 until Natal after up November 873. After confirming 0 left turn, Puga departure and Zipar transition. Zipar control 120 decimal 8. Scock 5101. Airway up Zulu 10 until Natal and then airway up November 873. Departure from runway 0 left turn, Puka departure, Zipa transition, departure frequency 120.8, Squawk 5101, 0024. Airport Scout 024, report ready for push. Call ready for push, 0024.